Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passaram por cá nomes como Best Youth, Cass McCombs, Sharon Van Etten, entre muitos outros. Abrimos a sessão com a música Toi et Moi, dos Paradise, com a participação de Live Like, e entram agora no alinhamento Tiga e a música No Fantasy Required, depois do Tonk com High. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindos. Playlists com Miguel Bettencourt. Tonk, passamos para Castle Beat e a música Change Your Mind, depois os portugueses Best Youth com Mirror Ball. We'll be right back. goodbye to all the doubts and indecisions. You know I couldn't care less about hunches and religions. I do want to believe you when you tell me that we're gonna stay together. But to tell you the truth, I don't believe we'll make it. Don't believe we'll make it through. Do you feel bored after all that I've done? Waiting for this moment to come. Oh, why can't I feel it? Com Miguel Bettencourt. Continuando com produção portuguesa, passamos para Noiserve e a música Eram 27 metros de salto. Daqui a pouco, Perfume Genius, US Girls e muita mais música na playlist no Rádio Clube de Angra. Eram 27 dias e paraste. Não pensaste, não contaste, não agarraste. Eram 27 partes de um olhar. Aquilo que tu nunca vais querer parar. Mas eram 27 metros de salto. Voltaste a casa sem saber por onde entraste. E que onde seria aquele teu lugar. Cada dia em que tudo era mais fraco. Cada dia em que tudo era mais fraco. Não parar. O caminho é sempre o chão, aprender o que entender o teu próprio cansaço é vender o medo à metros de salto. Era apenas uma vida cansada. Daste tempo para tentar interpretar como eu não podia estar no teu lugar. Nesse dia tudo fica mais forte. Nesse dia tudo fica mais forte. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. See you. só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado até às 21 horas. Ouvimos Hope's Lighthouse de Cass McCombs. Antes dele passaram por cá Noise Earth, Best Youth, Castle Beat, Dutong, Tiga e abrir a sessão de hoje Paradise e Live Like. Passamos para três músicas seguidas a cargo de Sharon Van Etten e a música Our Love, depois Perfume Genius e US Girls, respectivamente com as músicas Queen e Windows Shades. Peeling, riddled with disease. Thank you.

paz num país que era ainda sonho, onde a tristeza não tinha lugar, pois era uma canção que não te ouvi cantar no tempo das crianças. Não se pode jurar. Nada e ninguém é infeliz, tudo é giz a desenhar cidades, e mesmo a noite ao abraçar o ar não passava da porta para me buscar. Quantos milhões de estrelas conseguiste pintar? Tenho-te a ti, tenho-te aqui nesta canção, oração, hoje eu sou só saudade. E quando às vezes tendo a desistir do jogo da cidade que não se vai cumprir, encosto-me ao teu ombro, que hoje é parte de mim. E um dia eu vou ter o prazer de viver em frente ao infinito mar, e no instante recolher do ar a graça desse amor que pudeste deixar para fazer o dia finalmente chegar. Da sala está o meu segredo. Cedo à tentação de o guardar mais um momento, porque enquanto o segredo fica, é como se não fosse, como se não fosse. Embora a culpa insista, persiste a força de guardar a teu lado. Nosso amor não se pode encolher, esta estranha sensação. Da vida destruído, sorrirei na hora da despedida, destruído, destruído, sorrirei. Playlist com Miguel Bettencourt. Depois de Salvador Sobral, JP Simões e Luísa Sobral, entra no alinhamento Kate Lebon e a música Wild. Daqui a pouco, Moulinex estarão aqui na sessão de hoje da Playlist. Yesterday I saw you drinking from my bowl on an island of hypocrisy. Looks like 'twas not that kind to me. Now I dream of horses grazing on boxwood like bastions of self-sabotage, bastions of self-sabotage.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Moulinex e um remix de Satin Jackets. A música em questão é Take a Chance. Passamos para o italiano Maximiliano Pagliara e a música Geometric Crystal Spaces, depois Footprints com Zanzibar e, por fim, Nocturnal Sunshine e a música Foundation. Don't.

a lyrical king and finger licking. But to the rhythm I'm giving, but never cotton picking. Like James Brown, I'm saying aloud. Am I loud enough? You got to give it up. My lessons about saving young. Some don't know like Brunson, so here we go. Yeah. Where it is inside? Who cares? Respect yourself, you got to give it up.